se abrir e a glória vai descer. Louve com unção, com alegria, louve com poder. Louve, glorifique, exalte, adore, cante, chore. Deus recebe o teu poder. Louve, glorifique, exalte, adore, cante.